Είμαστε με 3 δεν είμαστε. Romeo Bravo Victor Tango, chama agora Recife, frequência 12545 e alterna 13365. Salvador Ground Control, good afternoon, Ocean 62142, engage in number 3, right position 3. Ocean 6142, clear to start up and push report right for taxi. And a call back, we're right for taxi, runway 6142. Eu tenho o mesmo bravo, não há tráfego para lhe informar, frequência livre e tambor pouso. É bom. Pronto, acionamento 3 no 5. Certo, acionamento 3 no 5, está autorizado a decolagem sistema 0, vento 160 graus no 0 mais. Decolagem sistema 0, acionamento 3 no 5. Yeah. 5, 38, controle 1, 935, boa viagem. 935, obrigado, boa, 6315. Controle boa, Oxenai 6315, decola, sua escuta passa 1400. Boa tarde, Oxenai 6315, contato radar, vou para o nível 360, está autorizado, lida após 2000. Tio, após 2000, boa lida, obrigado, Oxenai 6315, 360 nível. Mike Eco Delta, não há tráfego para informada, apresenta frequência livre, tem um voo, Mike Eco Delta. Jack, Ocean 6142, we have 180 people aboard, and 3.5 hours endurance, Delta Nate, you'll be in that now. Ocean 6142, taxiway India, until hold point runway 10, hold point tower 118.95.28.1010. 1810, it's clear taxiway India, hold short runway 10, over there at car 118.95, Ocean 6142. Sigma 152. Temos coordenar com Recife, mantendo 90.52. O controle Oceania 6305. Consigo Oceania 6305. Poderia fazer uma gentileza, coordenar com o centro de possibilidade de voos da presente por onde bridge? Aguarde e iremos coordenar. Muito obrigado, nosso escuta, 6305. Estabilizou o voo 1164. Torre 1895, tempo pouso, gol 1164. 1895, obrigado, boa tarde. 1252 autorizado, subida para o nível 1-1-0. Stop, take up, Oceania 6042. Controlador, boa tarde, gol 1164. 1164, Kennedy 1100, gostou de aproximação? Aguarde pista livre, 1164. Certo, 1164. Oceania 6315, autorizado direto ao bridge. Muito obrigado, 6315, boa bridge. Centro Bravo que Luiz, que confirme seu estimado sobrevoo em Serra Novena Queco. Qual altitude o senhor vai prosseguir para a Feira de Santana? Gol 1966, está autorizado ao final do procedimento, deixa para 2000 sem restrições, o ajuste 9090. Sete Bravo que Luiz, que dá presente frequência livre para a coordenação, quando o senhor estiver prosseguindo para a Feira de Santana, chame o controle para acender ao 045. Pistão no zero, vento no 50 graus, 8 nós. Olha o pouso, pistão no zero, com 1 no metro. Né, 6142, airborne 843, contact Salvador Departure 119, decimal 35. Salvador Departure Control 1835, tchau, 6142. 935, igual 6142. Salvador, gol 9075, recentemente com informação Quebec, estamos já teria nossa autorização para Ideal. 6142, climb level 350, book a departure, jump transition. Understand Oceania 6142, we have contact club level 350, book a departure. Book a departure, that flight level 350, Oceania 6142. Ilhéus, controle em 1119.35 e aciona 5420 no transponder. Autorizado 240 Ilhéus, decola do 1-0 com curva esquerda, direita, corrigindo com prenda da Elvida, após DCT Ilhéus, controle 1119.35 e transponder 5420. Gol 9075, posição 1-0. Gol 9075, correto, portão 1-0, chama para o flexionamento. Portarei, 9075. Oceania 6315, chama do Recife, frequência 1251 e alternado 13395. 51, alternado 13395, obrigado. Boa tarde, Oceania 6305. Boa. Com 1164, boa tarde, prossegue o táxi Alfa e reporta seu táxi Juliette para ingresso. Portar o seu Juliette, prossegue da Alfa, seu Juliette, com 1164. 1252, chame agora o Centro Recife, frequência 12545 e alterna 133.65, tempo voo. Ingresso 1-1 no 64. 1-1 no 64, ingresso Juliette, segue a viatura Follow Me até o portão 1-1. Ingresso Juliette, segue o Follow Me até o 1-1, gol 1-1 no 64. Olympus 47, controle Salvador. Confirme para o controle. Boa tarde, Olympus 47, acione identificação. Você vetou para sequenciamento, pista 1-0. Curva direita na proa 010, seu limite é radial 280 do VR Salvador. Proa 010 agora. Tripe 5490, chame Recife, frequência 12545 e alterna 13365. O chame é 6142, contact 9 Recife Center, frequência 125.45. 01-3545, Gol 1097, está autorizado a final do procedimento, deixa para 2.000 pés, o ajuste 1090, vai seguir tráfego da companhia Boeing 737 a 1 minuto de duna. Positivo, 102.000, livre X-Ray, Gol 1097. 1966, completa final, chama a torre 118.95. 1896. Boa tarde, torre Salvador, gol 1966. Gol 1097. Granada 1097, dona, dona. Salvador, boa tarde, Azul 4065. Azul 4065, boa tarde, formação Quebec, Campinas 340, copia. Passa a cota Azul 4065. Autorizado para Campinas, nível 340, decola da 10 com curva direita no perfil da saída da EL, Leda, após posição Bridge, onde intercepta o Pesolo no meio e segue conforme rota do plano de voo. Controle 119.35, aciona 5421 no transponder. Centro Azul 4065, fica aprovado Campinas, nível 340, agora com curva à direita, perfil da saída da EL, olha Leda, Bridge. Pega a pessoa no meio, pega a rota do plano. Controle 1935, aciona 5421, Azul 4065. Azul 4065, correto, portão 8, chama pronto para o SPEC, senhora. Já para o SPEC na 8, Azul 4065. Depois 47 para o localizador, curva direita na proa 040, está autorizada a final do procedimento, desça para 2010. Confere Aracaju, autorizado nível 230. Decola da 1-0 com curva esquerda no perfil da saída Puca, Jamo e após direto Aracaju. Controle 119.35, aciona 5426 no transponder. Autorizado nível 230 para Aracaju. Decola da 1-0, curva esquerda, Puca, Jamo, Caju. 119.35, 5426. Gol no 884, correto, portão 4, chama pronto, pushback, se não me engano. Câmara. 1895, tamo bom. 1895, obrigado, já. Torre Salvador, boa tarde, gol no 097. 097, que negão no 090, custa aproximação, cheque bem, agora de pista livre. Baixei, travou, 3 do externo, agora de pista livre, no 097. Leda, após posição Bridge, onde intercepta Pesolo 1-0 e segue conforme a rota do plano de voo. Controle 119.35, aciona 5422 no transponder. Calhão 360, decola 10, curva direita, Dael, Leda, Bridge, intercepta Pesolo 10 e aí conforme a rota. 0935, controle 5422, transponder, gol 1967. Gol 1967, correto, portão 2, chama pronto, pushback, acionamento. Bolo 966, boa tarde, táxi Alfa e reporta antes o táxi seu gigante para ingresso. Confirma o Bravo Kilowski. Autorizado 045 para a Feira de Santana, Bravo Kilowski. gravou? Possível, baixando com a voz, 097. Pesado, pouso pista no 0, vento no 5, 0 graus no 09. Livre, pousa não no 0, no 097. Da Juliette, 1966. 1966, ingresso Juliette, segue a viatura Follow Me até o portão 09. Segue o Follow Me até o 9, 1966. Zulu November, boa tarde. Só confirmando o destino, Serra November, Índia, Oscar. E confirmando a transporte em fé. Com a tracione identificação, vou direto em CAP, pista para o nível 050. Oscar inicialmente restrito ao número 10 até a liberação do controle para o nível 055. Decola da 17 com curva esquerda via corredor forte. Controle 1119.35, torre 118.95 e aciona 5415 no transponder. Cruzulo November correto, para acionamento e saque, chama a torre 118.95, já possui POV? Pode pastor 32, contato o radar próximo a Conde, mantenha uma centena, voe na proa de Bonfim, para chegar na Bonfim, chame no ponto ideal desse dado. Controle, porém permaneça na escuta da torre, ok? Para acionamento e táxi. Estado azul 4462, acione identificação, chegada Mari, desça para o nível 060. Mais na chegada do azul 4462, é o número 3 na aproximação. Direcionar reposta táxi, está autorizado a 35, ok? 1097, boa tarde, consegue o táxi via Alfa. E táxi lento inicialmente via Alfa, vai aguardar a liberação do gate, ok? Mantém antes da táxi Juliette aguardando a liberação. Você táxi lento, mano. E Alfa mantendo na Juliette, na 097. Tudo bem, chame a torre Salvador, frequência 118.95. Bom 9075 na escuta do solo. Siga, na 075. Me chamar para início do pushback acionamento, por gentileza. Cara, estão me chamando mais uns 10 minutos. Sim, enter. Bom Salvador, Olympus 47, rebaixado para baixo. 47, o vento no 60 graus com 1 no 0 nós, com 10 nós, o altímetro no 0 no 0, tem livre pouso, pista no 0. Livre pouso, por 47. Xeré 6314, está autorizado descida para 2000 pés, o ajuste no 090, forme e estabilizar na final do procedimento. Max November, e decolando a 35 agora com curva à direita, reporte para ingresso. Azul 4462, desça para 3000, o ajuste 10010. Bruno 097, por gentileza, mantenha esse brasilete. Portão previsto inicialmente seria 110. Ainda com a aeronave da companhia, estamos aguardando confirmação junto ao Flair, ok? Possível, não haveria possibilidade de. É que está liberada a 5, 6 e 7, estão livres as posições. Se puder trocar, a gente agradece. Sim, estamos entrando em contato com a Infraero. A gente está vendo aqui junto ao Infraero e companhia. O que faz parte do gentileza? Possível, muito obrigado. Na proa do Paratapó, chame no ideal da cidade. Um solo 04, tá livre, backtrack sobre a pista, reposto livre no hotel, até o pátio militar. Bom, 1097, reposicionado, Juliette, portão 612. Portão 612, 1097, muito obrigado. O Gol 1967 chamou push no 02? Sim. Autorizado, reporta táxi. Reporta táxi, 67. Regresso. Colagem da 35, vento no 30 graus com 09 nós, Ecos 1 November. Passou 3-2, desça para 4 mil pés, o ajuste 90-10. para passar o controle? 019, Echo 019. 075, em coordenação com a equipe de solo, a porta pronta para o tanque. Obrigado por checar, Echo 019. Capitão Eco Zulu November, contato a decolagem, suba para o nível 055. Subindo para o 055, Eco Zulu November. Está presente direto destino Zulu November, quando possível informe seu estimado de pouso. Só um minuto. Está estimando pouso aos 45 dessa, senhor, Eco Zulu November. Copiado 1845. Do 4462, controle? Na escuta. Reduza para 200 nós, tráfego à sua frente, 62 de milha, 1L2320 da chanela. Ok, reduzindo de antes, nós, 442. Azul 4065, prossiga. Box 8, a posição para acionamento na posição e posterior, se tiver. Calibre o acionamento na posição, aguardando para o push. Estou com a aeronave da Gol já no pushback 110, irá ataque a reta aguarda. Você vai acionar na posição, já acionar para o pushback, azul 4065. Solo Gol 967 para o táxi, IOB 146, autonomia 3 horas e 55 minutos, alterna Campinas. Gol 967, táxi via Índia, ponte espera torre 118, destino 95, ajuste no 010, move. Índia, ponte espera 1895, obrigado, 967. Para o táxi, Gol 975, alternando Salvador com 2 horas e 15, 101 na boada. Cruzador da ONU 0, 63, 14. 7-6-3-4, completa aproximação, torre 718-95, tomou posse. ONU 1-8-9-5-6-3-14. Azul 4462 está livre a final do procedimento, deixa para 2 mil pés, informe no localizador. 2 mil pés, localizado de elétrico, 4462. Salvador, boa tarde, 6-3-14, Xané. Uma milha para o visual, uma onda zero. Confere, Vitória da Conquista, autorizado nível 200. Decola da 10 com curva direita no perfil da saída Arbor, depois Arbor direto destino. Controle em 119 decimal 35 e aciona 5442 no transponder. Tá, inicialmente mantém a posição, Gol 1967, tráfego já passou o marcador de certo. Mantém. Ilhas, proa norte, cruzando 4 mil pés e acessão para o 055, é uma ponta 319. Graus com 08 nós. Vive pouso 1-0-6-3-1-4, Xané. Estabilizado LS, visual com a pista 4462. 462, completa final, torre 1895, tempo pouso. 1895, 442. Obrigado, bom dia. Torre Salvador, boa tarde, 4462, ILS, Sono Zero, estabilizado. 462, reporte Simbra, contando checado, número 2 na aproximação, altímetro 1 no 0, no 0. 4462, 1010, com assistência. Tudo inicialmente até o 050, Zulu November, aguardando a ultrapassagem no tráfego, só pessoal de uma hora, afastado 22 milhas com deslocamento noroeste, sudoeste. É um cargo da Força Aérea. O Azul 4065 na escuta do som? Prontinho, eu posso pegar. Já tá pronto pro push? Tranquilo, estamos aguardando o operador do Singer para poder iniciar o processo aqui na nossa autoridade. Gente, reporta quando pronto para o push Azul 4065. Pronto, eu procuro para o push o Azul 4065. Voo 1884, coordene com a equipe de solo, após a aeronave da companhia liberar o setor da retaguarda, tem nível para os direcionamentos à porta, táxi. Foi lá da companhia, reportará para o táxi, 1884. Voo 9075, está na escuta da torre? 9075 na escuta. Primeiro, bem antes da taxa direita ingressando na Índia, na Alfa, bem antes de liberar a retaguarda no pushback. A gente não está ingressando na Índia para ter o ponto de cara. O 9075 só está realizando essa manobra devido ao jet blast da aeronave à frente, mas já está indo até o ponto de cara. Tenente, grato. 314 no solo, 214 à direita na Fox, solo 121, decimal 9, boa tarde. Solo 219, boa. Eco Delta, reporte Itapuã, pode ser autorizado base pela direita para o 17. Né, livrou a prossegue via Alfa, reporte 87. Portão 8, será liberado ainda. 63 no par. Autorizado na 10, pré-checado, 4462. Então, Eco Delta da presente curva esquerda, cruza final dono 0, reporte dando base pela direita, ingressando na final dono 7, 1010 o altímetro. Passado de trânsito 3154, acione a identificação, chegada Mari, desça para o nível 050. Autorizado Duna da presente, com 3154. Gol 967 ali, mantenho no zero. Ele mantém 967. Pastor 32, o tráfego informado está agora na sua posição de 12 horas, afastado 5 milhas com deslocamento norte, mantendo 050. Alfa Alfa 31, após ultrapassagem do mesmo, será autorizado descida abaixo do 060. 0 para Delta, quanto para Copa? 6327, aguarde Copa. Antes da Juliette, 6314. 6314, Infraero. Está solicitando, está informando o portão 8, que ainda não foi liberado, ok? Aguarde só o instante. Sim, a gente vai manter antes da Juliette, aguardando 8, 6314. O azul está livre até antes da Juliette, vai guardar ingresso para o pátio. Azul 40 metros. Tá pronto pro push? Pronto sim. Tá livre, chame táxi. Depois ele vai pro táxi, 40 metros. do 4065 tem condições de coordenar com a equipe de solo para puxar um pouco mais recuado, dando ingresso ao depois da Avianca que vai ingressar aí para o portão 8? Como é que é? O Chanete livre ingresso, então vai observar o azul puxando e ingressar para o 8. Observando o azul no push, ingresso para o 8, 63, 14. Bate o 3 livre, chame táxi. O Chanete 6327, cópia. Yeah. Confirma só o nível. Pela navegação 80. 180, Ilhéus, Golf 677, decola 10, curva à direita, saída da EL, controle 119 decimal 35 e aciona 5445. Aciona a identificação, chegada a mar e desça para o nível 060. É o Golf 677 até Coral. O controle 6935 e o transponder 5445, Oceanair 6387. Chame pronto, puxa o sinal 6387. Chame agora, puxa o sinal 7. Ajuste 9010, informe estabilizado. Modo 1A40, de autonomia alterna, Salvador. 6935, tem um bom voo e boa tarde. Obrigado, 967. Pode esperar, 295, voo 1884, ele daí. Confio apenas a alternativa do 1884? Salvador. Sente. Sim, agora lê da 1967. Docente, seu solo 09, tá ligado até a parte 4, acessando a frequência livre, boa tarde. É. 0075 livre decolagem da 10, o vento no 40 graus, com uma dúzia nós. Livre decolagem, voo 9075. Azul 4462, autorizado ingresso na Juliette para o portão 03. Salvador, o trip 5241 está com 66 bordas. 5 horas de autonomia e alterna Montes Claros para o táxi. Boa tarde, então 3217, acionei a identificação, chegada Bonf, deixa para 070. Ei, taxiway Índia até o ponto de espera da pista 10. No ponto de espera, chame Torre em 118.95, QNH 1010. Pátio 3, Pátio 1, Índia, ponto de espera, 18, decimal, 95, trip, 5241. 075, saída da EL, suba ao 240. 240, cumprindo prefeito da saída, agora 075. Falador azul, 40665 para o táxi, POB 126, da colônia 415, alternação de APB. Azul 4065, autorizado táxi via pátio, Índia até o... Até o ponto de espera da pista 1-0. No ponto de espera, chame Torre em 1-1-8, decimal 95, QNH 1-0-1-0. Centro Azul 4065, vai no táxi via pátio, Índia até o ponto de espera da pista 1-0, com QNH 1-0-1-0. Quartel 65. Azul 4065, confirme a alternativa? Alternativa é... Azul 4065. Tor 3-2, controle. Coração, sequenciamento, curva à direita, proa 2-3-0. E a Lima tem, cabeceira 1-0. Decolos 23, controle 19-35, bom, oi, boa tarde. Boa tarde, bom trabalho. Realmente. Salvador Buenas, bom, 884, decola do perfil da PUCA. 84, suba e mantenha 230, sair da PUCA. PUCA 230. Romeu, Mike e Acosta, se possível. Círculo 241, livre decolagem da 10, o vento nos 50 graus com 1-0 nós. Livre decolagem, Círculo 241. O Chanel 6327, modifique o perfil da saída para Dael, Leda, Após e Ilhéus. Dael, Leda e Após Ilhéus, o Chanel 6327. Salvador. 7, mantenha-se condições visuais, ajuste meio 10, reporte 20 milhas afastado. Tá, 3192, autorizado de chegada a mar e desse mantenha 050. Venda, controle. Serviço de informação alerta, chama centro 12545, alterna 13365. Meia 1-2, correção gol no 620, desça para 4.000 pés, ajuste 1.010, e se redução para 2.190 nós. Gente, 4.000, 1.011, confirme, reduzindo. 1.010. Pastor 3-2, curva à esquerda na proa 200, limite ao localizador. Pena 200 de vinte ao lado, pastor 3-2. Atingiu 3.000, pastor. Se mantém da 3.000, aguarde para descer. Controle Salvador, muito boa tarde, 5241 no da trip. 5241, suba ao nível 200, sai da árvore. 200, árvore. Pastor 3-2 para o localizador, curva à esquerda na proa 140. Esquerda 140 para o lote, pastor 3-2. Estimativo desse mantenha 2.000, ajuste 1.010 para o localizador. Para 2.000, reportando estabilizado, pastor 3-2. Bolo 967, passa 180, chama o centro 1251, alterna 3395. Passei com 3395, obrigado, 967. 5, vai passar 170, chame o centro em 125, 1, alterna 13395. 251, 93395, contrário? Firmo. Obrigado. Curso localizador, TAN 3154. 3154, complete final ILS, chame a torre 11895. 11895, boa. Boa, 620, desça para 2000, ajuste 1010, 10, 10. 1010, 2000, 620. 65, em torno 50 graus com 099, livre decolagem da 10. Livre decolagem da 10, azul, 40, 217, autorizado descido até 4000 pés, ajuste 1010. 4000, 1010, 3217. 3154, altímetro no 00, continua a aproximação agora na pista livre, já está baixado travado? Afirmativo, no final baixado travado, continua aguardando. No 884, está passando nível 160 para o 230, possibilidade agora na Caju. Se solicite diretamente ao centro, frequência 12545, alterne 13365. 2545, 3365, boa. Interceptou o lado, vai ser 32. Estou 32, complete final ILS, chame a torre 11895. 185, vai ser 32. Decolagem 29, controle 19935, mão voe, boa tarde. Afirmativo, azul 4095, controle 0935. Firmo, 119, decimal 35, mão voe. Obrigado. Olha, Salvador, boa tarde, azul 4065, está cruzando 1200 pés na saída da EL. 4065, suba ao nível 340, saída da EL. Nível 340 na Daiol, azul 5627, está tirando a informação Romeu, a partir da coordenação da nível 150 Aracaju. Trip 5627, aguarde coordenação. Aguarde, 5627. Passou 32, aguarde pista livre. Aguardando pista livre, passou 33. 3154, no solo 31 na direita, na Fox, solo 121, decimal 9, boa tarde. Direita na Fox, solo 121, 9, boa tarde. 3297, desça para 2000, ajuste 1090, informe localizador. 2000, reportará no localizador, tá 32197. Estabilizou, 620. Ouro 620, complete final ILS, torre 11895. 295, banner. Boa noite, boa tarde. Antônio 254, boa tarde, táxi Alfa Juliette, portão 05. táxi via Alfa Juliette para o portão 05, Tetrem 154. 2, tem livre pouso, pista no 0, ventando 40 graus com 09 nós. Livre pouso, pode ser 3. Autorizado para Aracaju, nível 150. Decola da 10 com curva esquerda no perfil da saída Puca, Jamo e após direto Aracaju. Controle em 119.35, aciona 5464 no Jorge Ponto. Autorizando o controle Aracaju, 150 da 10 da esquerda, Puca, Jamo, Caju, 135 com 4, 5, 6, 2, 7. Aguarda livre, 6, 2, 1. O 3-2 no solo, 3-4, você tem condição de livre à esquerda no hotel, parte militar? Tem uma livrada, livre frequência, tem uma boa tarde. Boa tarde. É 2-0, vento no 3-0 graus, com 1-0 nós, com 10 nós, tem livre pouso, pista no 0. Livre pouso na 10, 6-2-0.